Fecheiro 5, 24 de Abril. São 11:30 da manhã, o telefone está a tocar. Estou sozinha, sou eu que atendo. É François Mitterrand, a quem se chama Morlan. Filipe chegou. Viu Robert há 8 dias, estava bem. Explico. Estive com Perrotti. Parece que Robert se evadiu, que o apanharam. O que é que Filipe sabe? François. É verdade, tentou evadir-se. Foi apanhado por crianças. Eu. Quando é que ele o viu pela última vez? Silêncio. François. Evadiram-se juntos. Filipe estava bastante longe. Os alemães não o viram. Robert estava na berma da estrada. Bateram-lhe. Filipe esperou. Não ouviu o tiro. Silêncio. De certeza? De certeza. É pouco. Ele não voltou a vê-lo depois? Silêncio. Não, porque Filipe já lá não estava, evadiu-se. Quando é que isso foi? Dia 13. Sei que estes cálculos foram todos feitos por François Morlan e que ele não cometeu o menor erro. Que é de pensar? Não há dúvida, diz François. Deve voltar. Eu. Eles fuzilavam na coluna? Silêncio. Dependia. Venha à tipografia. Não, estou cansada. O que é que Filipe pensa? Silêncio. Não há dúvida, deve cá estar dentro de 48 horas. Eu. Como está Filipe? Muito cansado. Diz que Robert ainda aguentava, que estava melhor do que ele. Ele sabe alguma coisa sobre o destino da leva? Não. Não faz ideia. Eu. Não me está a enganar? Não. Venha à tipografia. Não, não vou. Diga-me, e se ele não chegar dentro de 48 horas? O que é que quer que lhe responda? Por que é que disse esse número, 48 horas? Porque, segundo Filipe, foram libertados entre o dia 14 e o dia 25. De outra maneira, já não é possível. Perrotti. Evadiu-se dia 12. Chegou a 24. Filipe evadiu-se dia 13. Chegou a 24. Tem que se contar com 10 a 12 dias. Robert devia cá estar amanhã ou depois da manhã. Talvez amanhã. Quinta-feira, 26 de abril. D chamou o médico. A febre continua. A senhora Katz, mãe da minha amiga Janine Katz, vem viver para minha casa enquanto espera pela filha, deportada para Ravensbrück, com Marie-Louise, irmã de Robert. Ribby telefonou. Queria falar com Robert. Estava na coluna. Evadiu-se antes de Perrotti. Chegou antes dele. Sexta-feira, 27 de abril. Nada. Nem de noite, nem de dia. D traz-me com Bá. No último minuto, os russos tomaram uma estação de metro em Berlim. Mas os canhões de Yukov continuam a cercar e a bombardear as ruínas de Berlim de 80 em 80 metros. Stettin e Brno foram tomadas. Os americanos estão no Danúbio. Toda a Alemanha está entre as mãos dos americanos. É difícil ocupar um país. Que podem fazer dele? Fiquei como a senhora Bort. Já não me levanto. É a senhora Katz quem vai às compras, quem cozinha. Tem o coração doente. Comprou leite americano para mim. Se eu estivesse realmente doente, creio que a senhora Katz pensaria menos na filha. A filha dela é doente. Ficou com uma perna paralisada depois de uma tuberculose óssea. Era judia. Soube no centro que eles matavam os doentes. Quanto aos judeus, começa a saber-se. A senhora Katz esperou 6 meses, de abril a novembro de 1945. A filha morreu em março de 1945. Notificaram-na da morte em novembro de 1945. Foram precisos 9 meses para encontrar o nome. Não lhe falo de Robert L. Ela mandou os sinais particulares da filha para toda a parte, para os centros, para todas as fronteiras, para a família inteira, nunca se sabe. Comprou 50 caixas de leite americano, 20 quilos de açúcar, 10 quilos de compota. Comprou cálcio, fosfato, álcool, água de colónia, arroz, batatas. A senhora Kate diz textualmente: toda a roupa dela está lavada, arranjada, passada a ferro. Mandei pôr um forro no casaco preto, mandei pôr bolsos. Tinha metido tudo numa mala grande com naftalina. Pus tudo ao ar, está tudo pronto. Mandei pôr protetores nos sapatos dela e passageei-lhe as meias. Acho que não me esqueci de nada. A senhora Kate desafia Deus. 27 de abril. Nada. O buraco negro. Nenhuma luz surge. Reconstituo a cadeia dos dias, mas há um vazio, um abismo, entre o momento em que Filipe não ouviu o tiro e Agar, em que ninguém viu Robert. Levanto-me. A senhora Kate foi para a casa do filho. Vesti-me, sentei-me ao pé do telefone. D chega. Exige que eu vá comer ao restaurante com ele. O restaurante está cheio. As pessoas falam do fim da guerra. Não tenho fome. Todos falam das atrocidades alemãs. Já deixei de ter fome. Enjoa-me o que os outros comem. Quero morrer. Estou cortada do resto do mundo por uma navalha. Até de D. Infernal cálculo. Se eu não tiver notícias esta noite, ele morreu. D olha para mim. Bem pode olhar para mim. Ele morreu. Bem posso dizê-lo. D não vai acreditar-me. O Pravda escreve. Soou a 12ª hora para a Alemanha. O círculo de fogo e de ferro aperta-se em torno de Berlim. Acabou. Não vai cá estar quando for a paz. Os partisans italianos capturaram Mussolini em Faenza. Toda a Itália do Norte está nas mãos dos partisans. Mussolini capturado. Não se sabe mais nada. Torres fala do futuro. Diz que vai ser preciso trabalhar. Guardei os jornais todos para Robert. Se eu voltar, vou comer com ele. Antes, não. Penso na mãe alemã do pequeno soldado de 16 anos que agonizava no dia 17 de agosto de 1944, sozinho, deitado sobre um monte de pedras no Quai des Arts. E ela espera ainda ao filho. Agora que de Gaulle está no poder, que de Gaulle se transformou naquele que salvou a nossa honra durante 4 anos, agora que está em pleno dia, avaro de elogios ao povo, tem algo de assustador, de atroz. Diz, enquanto eu aqui estiver, a casa funciona. De Gaulle já não espera nada. Apenas paz. Só nós é que esperamos ainda uma espera de todos os tempos, de todos os lugares do mundo, a dos homens que voltam da guerra. Estamos desse lado do mundo em que os mortos se amontoam numa inextricável vala comum. É na Europa que isto se passa. É na Europa que se queimam judeus, milhões. É na Europa que se chora por eles. A América, espantada, vê o fumo dos crematórios gigantes da Europa. Sou forçada a pensar nessa velha mulher de cabelos cinzentos que vai esperar, magoada, por notícias desse filho, tão só na morte, 16 anos, no Quai des Arts. Talvez alguém tenha visto o meu, como eu vi este, numa vala, enquanto as suas mãos chamavam pela última vez e os seus olhos já não viam. Alguém que nunca vai saber quem era para mim, aquele homem. Alguém que eu nunca vou saber quem era. Pertencemos à Europa. É aqui que isto se passa, na Europa. É aqui que estamos fechados, juntos, face ao resto do mundo. À nossa volta, os mesmos oceanos, as mesmas invasões, as mesmas guerras. Pertencemos à raça dos que foram queimados nos crematórios e dos gaseados de Majdanek. Também pertencemos à raça dos nazis. Função igualitária dos crematórios de Buchenwald, da fome, das valas comuns de Bergen-Belsen. Nessas valas temos a nossa parte. Esses esqueletos tão extraordinariamente idênticos são os de uma família europeia. Não é numa ilha de Sonda, nem numa região do Pacífico que estes acontecimentos decorrem. É na nossa terra, a da Europa. Os 400 mil esqueletos dos comunistas alemães que morreram em Dora de 1933 a 1938 também estão na grande vala comum europeia, com os milhões de judeus e o pensamento de Deus em cada judeu. O pensamento de Deus em cada judeu. Os americanos dizem: não há neste momento um só americano, quer seja cabeleireiro em Chicago, quer seja camponês no Kentucky, que ignora o que se passou nos campos de concentração na Alemanha. Os americanos querem ilustrar, aos nossos olhos, a admirável mecânica da máquina de guerra americana. É assim que dão a entender a tranquilização do camponês e do cabeleireiro, que ao princípio não estavam seguros das razões pelas quais lhes tinham tirado os filhos para irem combater na frente europeia. Quando lhes derem a notícia da execução de Mussolini, pendurado nos ganchos de um talho, a compreensão dos americanos suspende-se e hão de ficar chocados. 28 de Abril. Os que esperam pela paz não esperam nada. Há cada vez menos razões para não haver notícias. A paz já surge. É como uma noite profunda que caísse. Também é o princípio do esquecimento. A prova disto já existe. Paris está iluminada de noite. A Praça Saint-Germain-des-Prés está iluminada como se fosse por faróis. Les Dames à Go está apinhado. Faz ainda muito frio para estar gente na esplanada. Mas os restaurantes pequenos também estão apinhados. Saí. Surgiu-me a paz iminente. Voltei para casa rapidamente, perseguida pela paz. Pressenti que um futuro possível ia chegar, que uma terra estranha ia emergir deste caos e que aqui ninguém ia esperar mais. Não tenho lugar em parte nenhuma aqui. Não estou aqui, estou lá, com ele, nessa zona inacessível aos outros, que eles não podem conhecer, onde se queima e onde se mata. Estou suspensa de um fio, a última das probabilidades, a que não vai ter espaço nos jornais. A cidade iluminada perdeu para mim qualquer outro significado que não seja este. É signo de morte, signo de amanhã sem eles. Só para nós que esperamos, existe algo de atual nesta cidade. Para nós é a cidade que eles não hão de ver. Todos se impacientam por verem que a paz demora tanto a chegar. De que estão à espera para assinarem a paz? Ouve-se esta frase em toda a parte. A ameaça cresce a cada dia. Hoje dizem-nos que Hitler está a morrer. Foi Himmler que o disse na rádio alemã, num último apelo, ao mesmo tempo que dirigia aos aliados um pedido de capitulação. Berlim está a arder. Só a defendem os 30 batalhões suicidas. E em Berlim, Hitler teria disparado uma bala de revólver à cabeça. Hitler estaria morto. Mas a notícia não é certa. 28 de Abril. O mundo inteiro espera. Himmler declara na sua mensagem que Hitler está a morrer e não sobreviverá ao anúncio da rendição incondicional. Seria para ele um choque mortal. Os Estados Unidos da América e a Inglaterra responderam que não aceitariam a rendição, a não ser em solidariedade com a URSS. Foi na Conferência de São Francisco que Himmler enviou a oferta de capitulação. Nas últimas notícias, Combá anuncia que a oferta de capitulação ao ser feita era também dirigida à Rússia. Os stalinistas não querem entregar Mussolini aos aliados. É às mãos do povo, dizem os jornais, que Mussolini deve espiar. Farinacci foi julgado por um tribunal popular. Foi executado na praça de uma grande cidade em presença de uma multidão considerável. Em São Francisco as horas são difíceis para a Europa, que está em minoria. É Stettinius quem preside. Combá escreve. Perante o espetáculo que dão os grandes, as pequenas potências erguem a cabeça. Já se fala em pós-paz. São muito numerosos. Os mortos são realmente muito numerosos. 7 milhões de judeus foram exterminados, transportados em vagões de gado e depois gaseados nas câmaras de gás feitas para esse efeito e depois queimados nos fornos crematórios feitos para esse efeito. Ainda não se fala dos judeus em Paris. Os recém-nascidos deles foram confiados ao corpo das mulheres encarregadas do estrangulamento das crianças judias, peritas na arte de matar por pressão nas carótidas. Com um sorriso, é sem dor, dizem elas. Este novo rosto da morte organizada, racionalizada, descoberto na Alemanha, desconcerta antes de indignar. Estupefação. Como é que se pode ainda ser alemão? Procuram-se equivalências noutros lugares, noutros tempos. Não há nada. Alguns continuarão deslumbrados, incuráveis. Uma das maiores nações civilizadas do mundo, a capital da música de todos os tempos, acaba de assassinar 11 milhões de seres humanos de forma metódica, perfeita, como uma indústria de Estado. O mundo inteiro olha a montanha, a massa de morte que a criatura de Deus deu ao seu próximo. Cita-se o nome de um literato alemão qualquer que foi afetado e que se tornou muito melancólico e a quem estas coisas deram que pensar. Se este crime nazi não for alargado à escala do mundo inteiro, se não for aumentado à escala coletiva, o homem concentracionário de Belsen, que morreu sozinho com uma alma coletiva e uma consciência de classe, a mesma com que fez saltar a cavilha do carril, certa noite, em certo local da Europa, sem chefe, sem uniforme, sem testemunha, foi traído. Se valorizarem o fator alemão do horror nazi e não valorizarem o fator coletivo, o homem de Belsen fica reduzido às dimensões do foro regional. A única resposta a dar a este crime é transformá-lo num crime de todos, partilhá-lo, tal como a ideia de igualdade, de fraternidade, para o suportar, para se conseguir tolerar a ideia do crime, partilhá-lo. Não sei qual era o dia. Será ainda um dia de abril? Não, era um dia de maio. Uma manhã, às 11, o telefone tocou. Era da Alemanha. Era François Morlin. Não dá os bons dias. É quase brutal. Claro, como sempre. Ouça-me bem. Robert está vivo. Acalme-se. Sim, está em Dachau. Continua a ouvir com todas as suas forças. Robert está muito fraco, num estado que não pode imaginar. Sou forçado a dizer-lhe, é uma questão de horas. Ainda pode viver 3 dias, mas não. D e Beauchamp têm que ir hoje mesmo, já, esta manhã, para Dachau. Diga-lhes isto, que vão imediatamente ao meu gabinete, eles sabem. Obtêm os uniformes de oficiais franceses, os passaportes, as ordens de missão, os vales de gasolina, os cartões de Estado-Maior, os livres trânsitos, eles que vão imediatamente. É a única coisa a fazer. Pelas vias oficiais, chegavam demasiado tarde. François Morlin e Rodin integravam uma missão organizada pelo padre Riquet. Foram a Dachau e foi lá que encontraram Robert L. Penetraram na parte proibida do campo, onde se depositavam os mortos e os casos desesperados. E foi aí que um deles pronunciou claramente um nome: François. François, e depois os olhos fecharam-se. Rodin e François levaram uma hora a reconhecer Robert L. Foi Rodin que acabou por o reconhecer pelos dentes. Tinham-no enrolado num lençol, como se faz aos mortos, e tiraram-no da parte proibida do campo, colocaram-no à beira de uma barraca, na parte do campo onde se encontravam os sobreviventes. Não havia soldados americanos no campo, por isso é que puderam fazê-lo. Estavam todos no posto da guarda, assustados por causa do tifo. Beauchamp e D saíram de Paris nesse mesmo dia, ao princípio da tarde. Era 12 de maio, dia da paz. Beauchamp levava vestido o uniforme de coronel de François Morlin. D ia de tenente francês, com os papéis de resistente em nome de D. Masse. Viajaram toda a noite. Chegaram a Dachau no dia seguinte de manhã. Procuraram Robert L. durante várias horas. Depois, ao passarem perto de um corpo, ouviram pronunciar o nome de D. Acho que não o reconheceram, mas Morlin tinha avisado que ele não estava reconhecível. Levaram-no. E depois é que devem tê-lo reconhecido. Tinham debaixo da roupa um terceiro uniforme de oficial francês. Foi preciso mantê-lo direito. Ele sozinho já não era capaz, mas conseguiram vesti-lo. Foi preciso impedirem-no de fazer a saudação em frente das barracas dos SS, fazer com que ele passasse pelos postos da guarda, evitar-lhe as vacinas que o teriam morto. Os soldados americanos, a maioria negros, traziam máscaras antigás por causa do tifo. O terror tinha chegado a esse ponto. As ordens eram tais que, se tivessem suspeitado do verdadeiro estado de Robert, tê-lo-iam voltado a pôr imediatamente no matadouro do campo. Quando Robert L. chegou cá fora, foi preciso fazê-lo andar até ao 11 ligeiro. Quando o deitaram no banco atrás, Robert L. teve uma síncope. Pensaram que tinha morrido, mas não. A viagem foi muito dura, muito longa. Tinham que parar de meia em meia hora por causa da desinteria. Logo que se afastaram de Dachau, Robert L. falou. Disse que sabia que não chegaria vivo a Paris. Por isso começou a contar para que fosse dito antes da sua morte. Robert L. não acusou ninguém, nenhuma raça, nenhum povo. Acusou o homem. Ao sair do horror, a morrer, a delirar, Robert L. ainda tinha essa faculdade de não acusar ninguém, a não ser os governos que estão de passagem na história dos povos. Queria que D. e Beauchamp me contassem, depois da sua morte, o que ele tinha dito. Chegaram à fronteira francesa nessa mesma noite, do lado de Wissembourg. Dê telefonou-me. Chegámos à França. Acabamos de passar a fronteira. Estamos aí ao fim da manhã. Prepare-se para o pior. Não vai reconhecê-lo. Jantaram numa messe de oficiais. Robert continuava a falar e a contar. Quando entrou na messe, todos os oficiais se levantaram e saudaram Robert L. Robert L. não o viu. Nunca via essas coisas. Falava do mártir alemão, desse mártir comum a todos os homens. Contava. Nessa noite disse que queria comer uma truta antes de morrer. Em Wissembourg, esvaziada, encontraram uma truta para Robert L. Comeu algumas garfadas. Depois começou outra vez a falar. Falou da caridade. Tinha ouvido uma prédica qualquer do reverendo padre Riquet e começou a dizer esta frase muito obscura: quando me falarem da caridade cristã, hei de dizer Dachau. Não acabou. Nessa noite dormiram para os lados de Bar-sur-Aube. Robert L. dormiu umas horas. Chegaram a Paris ao fim da manhã. Mesmo antes de vir para a rua Saint-Benoît, D. parou para me telefonar mais uma vez. Telefono-lhe para avisar de que é mais terrível do que tudo o que imaginamos. Ele está feliz. Ouvi gritos contidos nas escadas, um tumulto, barulho de passos, depois portas a bater e gritos. Era isso. Eles que chegavam da Alemanha. Não pude evitá-lo, desci para fugir para a rua. Beauchamp e D seguravam-no por baixo dos braços. Pararam no patamar do primeiro andar. Ele olhava para cima. Já não sei exatamente. Ele deve ter olhado para mim, deve ter-me reconhecido e deve ter sorrido. Gritei que não queria ver. Voltei a ir-me embora, subi as escadas, gritava, disso lembro-me. A guerra saía nos gritos. 6 anos sem gritar. Fui para casa de uns vizinhos. Forçaram-me a beber rum, entornaram-no para dentro da minha boca, para dentro dos gritos. Já não sei quando me encontrei frente a ele. Ele, Robert L. Lembro-me das lágrimas em toda a casa e dos inquilinos que ficaram muito tempo nas escadas e das portas que estavam abertas. Disseram-me depois que a porteira tinha enfeitado a entrada para o receber e que logo que ele passou, ela arrancou tudo e depois fechou-se ela no seu cubículo, escondida para chorar. Nas minhas recordações, em determinado momento, os barulhos apagam-se. E eu vejo-o imenso à minha frente. Não o reconheço. Ele olha-me, sorri, deixa-se olhar. Uma fadiga sobrenatural mostra-se no seu sorriso, a de ter conseguido viver até este momento. É por causa deste sorriso que de repente o reconheço, mas de muito longe, como se o visse ao fundo de um túnel. É um sorriso confuso. Ele desculpa-se por ter chegado ali, reduzido a um dejeto. E depois o sorriso desvanece. E ele transforma-se outra vez num desconhecido. Mas o conhecimento surgiu. Este desconhecido é ele, Robert L. na sua totalidade. Quis voltar a ver a casa. Ampararam-no e ele fez o circuito dos quartos. As faces enrugavam-se-lhe, mas não se descolavam dos maxilares. Foi nos olhos que se viu o sorriso. Quando passou pela cozinha, viu o pudim que lhe tínhamos feito. O que é? Respondemos. De que é? De cerejas? É tempo delas? Posso comer? Não sabemos. O médico é que vai dizer. Voltou à sala, estendeu-se no sofá. Então não posso comer? Ainda não. Porquê? Porque já houve acidentes em Paris, por se dar comida muito depressa aos deportados quando voltam dos campos. Deixou de fazer perguntas sobre o que se tinha passado durante a sua ausência. O rosto cobriu-se de uma dor intensa e muda por lhe recusarem ainda a comida, por continuar a ser como no campo de concentração. E como no campo, aceitou em silêncio. Não viu que chorávamos. Também não viu que quase não podíamos olhá-lo, responder-lhe.